317, boa, prepara a Daiole da Morte, vai aguardando. Telemetria 327, chame o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 120, decimal 1, chame 6327. Controle Gol 1097. Siga. Possibilidade por onde, moto? Tenha perfil de saída. Chame agora o centro Recife, 1288. Alterno 353. Para a possibilidade de voar a posição. É uma boa tarde. Sul Salvador, boa tarde, Gol 1-9, Oscar, autorização Guarulhos, estamos no 10. 1-9, boa, preparada, é o Leda Morte, meu número 3 para a cópia. Sete, solo aos 24, direito no 211, solo aos 24. 211, direito azul, 2789. Liga na bandeira alfa, confirma o setor de sobrevoo. No localizador, complete a aproximação final, chame Torre, no 8, decimal 95. 1895-6998, boa tarde. Local Salvador, Salvador, 20 milhas afastando, corredor forte, decola da 197, primeira curva esquerda, segue corredor forte, 1.000 pés, aciona 01171, controle 120, decimal 8, Torre 118, decimal 95. Bandeira Alfa, contagiamento correto, no PAT 4, 102 a bordo, para acionamento PAT, chame Torre 118, decimal 95, bom voo. 0-0. Azul 6-9-1-8, na frequência do controle ainda, a Torre é 118, decimal 95. Opa, perdão. Salvador, boa tarde, Azul 6-9-1-8, final pista 0-0. 288, alternativa 35, decimal 3. 288, 353, 4118. Aguarde início de táxi, Índia no Mineral. 6-9-1-8, é a tua aí? Boa tarde, Azul 6-9-1-8, final, pista no 0. Pouso, 120 graus 05 nós, 8 no 0, no 0, o Azul 6-9-1-8. Livre, pouso, pista no 0, Azul 6-9-1-8. Home rota, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5-0-6-5, controle 1-2-0, decimal 8. Dois no 7, cotejamento correto, no 10, chame pronto. 1-1-9, pronto, cópia. Eu ativo, pra cópia. 1-1-9, autorizado Guarulhos, VP Zulu 1-0, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5-1-0-5. Controle 120, decimal 8. Já do Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Brasil 10, decola da 10, curva direita, da El e da Motiva, aciona 5105, controle 2085, voo no 1-9. Controle 1208, no 7, chame pronto, 1169. 208, chame no 7, voo 1169. Paulo Gol 620, posicionamento no 5. Paulo 620, no 5, autorizado, deixa o ataque. Vou chamar o 620. Petrolina, chamou pelo Oxana 6314, confirma. Primitivo. 6314, boa tarde, formação Oscar, pronto, cópia. Vamos para o Oxana 6314. Paulo Salvador, muito boa tarde, 2 Azul da 698. 698, boa tarde, segue de Alfa, mantente da Juliette. Alfa da Juliette, Azul 698. Oxana 6314, autorizado Petrolina, via Pesolo 20, nível 340. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Nenim, aciona 5063. Controle 120 decimal, então. Oxana 6314, autorizado nível 340, Petrolina. Bola aqui está 1-0, primeira à esquerda. Da Momo, Nenim, Apesu 2-0, 5063, Sonder 1208, controle. Oxana 6314, Momo, transição Nenim, passando por Cogbu, no meia dúzia, chame pronto. Colocador, boa tarde, Oxana 6331. Oxana 6314, copiou? Negativo, chame. Saída Momo, transição Nenim, passando por Cogbu. Vamos decolar Momo e passando por Cogbu, Oxana 6314. Série 2231, boa tarde, informação ótica, pronto, cópia. Bono 869, boa tarde, via Bons, desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1090. Controle 120, decimal, então. Gente, 2231, cotejamento correto, será informado ao controle, cumpra a inscrição inferior, na remota 1-2, já em pronto. Jesus 7, no 1-0, autorizado, chama táxi. Azul 6918, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 6918. Autorizado cruzamento, passa liberando o eixo, ainda não liberal. Para o saque, segundo no 620, 177 a bordo, 35 na sal. Zero. Dê passagem ao Embraer à direita, pode segue táxi via parte 1, no Índia até o ponto de espera, lá torre 1895, ajuste no 0-0, bom voo. É, após o Embraer, segue táxi, ponto de espera, 895, no 620. Liberou o eixo 1028, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle 1208, bom voo. 208, até daqui a pouco. Controle Salvador, papá, meu Índia November Alpha. Meu Índia November Alpha, mantendo no meu pé no corredor forte. Meu pé no forte, Índia November Alpha. 1620, autorizado a linha e decolado 10. 91, 40 graus 05 nós, hoje no 0, 10. Forma o tráfego à esquerda, mantendo o corredor forte, é o 9000 pés. É um Charlie 150, não vai interferir com a sua decolagem. Mantenha a pro até 2000 pés. Repós curva à esquerda, 1620 da Gol. A nível decolagem da 10, vai manter a pro até 2000, depois segue na saída, 174, 1620. Santos 217, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 0, bom voo. 0, 0, Pátio 1, ponto de espera, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Avião 08, prossiga. Salvador, 731, quase 500 da Oscar, autorização Galeão. Bom, reporte Paris, ou irá retornar pelo litoral 5? 857, após Mou Sul, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El. Leda após Irume, aciona 5107, controle 1208. Autorizado Galeão 360, Open November 857, monstro. Decola 10, curva à direita da El Leda Irume. Transponder 5107, controle 1208-3145. 3145, cotejamento correto, 2 em pronto. Sim, 3145. Solo Salvador, Oxené 6355, informação Oscar para autorização Guarulhos 360. Oxené 355, boa, Oscar confere. Autorizado Guarulhos, VPZulu 10, após conforme rota. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5047, controle 1208. Autorizado Guarulhos 360, Alpezulu 10. Decola a pista 10, curva de direita da El Leda Motiva. 5047, o transponder 208, controle, Oxené 6355. 6355, cotejamento correto no 4, Oxené pronto. Gostaria, muito obrigado, senhora. Ali decola, 3217 da TAM, 9140 graus 062 de nós, hoje no 0 no 0. Alexandre, voo 1620. Prossiga com o 1620. Possibilidade direto para Aracaju. Aguarde coordenação com o centro Recife. Guarda. Voo 1169, no 7 autorizado, chama táxi. Autorizado é para táxi, voo 1169. Voo 1620, estou autorizado, vai direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, agradece. A 3217, da Euleda, na sequência. 2217, boa tarde, contato radar, segundo para o 360, via Dael. Via Dael. Vamos com a referência, cruzando já 2000, autorizaria, Leda? 3217, está autorizado, vai direto, Leda. Leda, obrigado, 3217. 1869, desça para 2000 pés, o ajuste permanece, está autorizado o ILSX e reporte estabilizado o localizador. 2010, permanece estabilizado o localizador 1869. Região 08, reporte visual para o campo. É para caralho, é lógico. Sono 620, chame o centro Recife, na frequência 12545, alternativa 12685. 12545, 2085, uma boa tarde, muito obrigado. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Quiosca Bravo, recebo com muito chiado, agora a intensidade 2. Permanece. Qual o seu estimado para o CDMA 314 já? É 314, o tráfego já iniciando no 7, é 5 mesmo, táxi já retaguarda, será autorizado. Intensidade 1, no Whisky, eu acho que é bravo. Bom trabalho. Salvador, Guardião 08, visual com campo. Guardião 08, aproxima final da 1-7, condição de encurtar? Afirmativo. Encurtando final da 1-7, informa o tráfego em Itape agora, Boeing da Gol, e aproximando aí por perto de Bonf e aeronave da Gol também. Você vai agilizar, 08. 1-8-4, temos 3 horas de autonomia até na Galeão. Ono 169, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 0-0, bom voo. 0-0, parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895, gol no 169, obrigado, vamos ficar. Michelin 6304, assim que o Bang livrar a retaguarda, coordenando com o equipe de solo, chama táxi. Camara, pode ser 7-6-6. Negativo, o Escócia Brava, aguarda a coordenação para o transponder. Kilo Papa Mike, número 2 para cópia. Informação Oscar, aguarda o instante. Azul 4206, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste 1090 está autorizado, o ILS-XT reporte estabilizado, localizador. 2000 com 1010, reporte estabilizado, azul 4206. Estabilizado, 1869. 1869, chame torre na frequência 18, decimal 95. 295, 1869. Oi, Salvador, boa tarde, 1869, estabilizado, LSC. Dá 1-0. 1869 aguardando instruções, reporte de trem checado. Portará trem checado 1869. Pegou 1169, pode esperar dar 1-0 pronto. 1169, a linha decola de imediato, sem parada? Sem ativo. A linha decola, 1130 graus, 07 nós o vento e o ajuste no 090, agilizando manobras, 1169, aeronave da companhia no externo. Ok, no 090, vai iniciar a decola. Chamravo, estou em coordenação com o centro, ok? O mesmo não possui o seu plano, peço que mantenha a escuta agora. O senhor Chamravo, já entramos em contato com a IES, o mesmo está checando a respeito da rota, ok? Do solo 46, backtrack 4 do Graham. Vai 314, confirma a informação, senhor Tato? Prime 3.4, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 0, bom voo. 869. O vento é 120 graus, 07 nós, o ajuste é 10, 10. Livre pouso, pista 10. Livre pouso, 10, 1869. Decolado aos 47, controle 208. 208, bom trabalho. Controle, boa tarde, gol 1169. Gol 1169, boa tarde, contato radar para o 360 via Dael. Sim, 360 Dael, pode voar direto a Dael, tá presente? Faz 2000 pés, vou em Leda. Sim, você faz 2000 Leda. 3217, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 2. Tá no ILS, 4205. Recife, 251, 3325, até 3217, boa noite. 4206, chame Torre, na frequência 18, decimal 95. 1895. A Juliette Serra desce para 500 pés, o ajuste 1090, reposte através de Pituaçu. Gol 1869, solo 48, direito no 211 no solo. Direito 211. Gente, o Kilo Papa Mike pronto, cover. Kilo Papa Mike autorizado, voo local, Salvador, Salvador, restando 20 milhas. Na radial 060, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Conde, nível 060, aciona 1722, controle 120.8, torre 118.95. Papai Mike, o aterramento correto no Macho do Graia, confirma o Calber? Salvador, batalha 19, 12, e o Roito na alfa. Pelo Papai Mike, o aterramento correto para acionamento táxi, torre 118, décima 95, meu voo. Papa Romeu, isso eu acho que é bravo na escuta. Entramos em contato com a IS, houve uma divergência na rota. Peço que entre em contato com o mesmo para efetuar uma chegadinha. Informo que a rota apresentada foi a Upper Zulu 50, porém a correta seria a Upper Whiskey 50. Puxa acionada 314552. 1869, boa tarde, segue via Alfa, Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette 62. 4, Blanchanel, autorizado ali, manter o nome. Ali, manter o nome. Confirma a aeronave que chamou para o push? 345, só que vai estar pedindo daqui a pouquinho. Agora é isso. Entendi. 22, 3 anos, passarei para o táxi. 4, 6 no POB, 6 horas e 30, Brasília. Azul 4206, direito no 211, solo segundo. 211. Solo 4206. 4206, boa, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Negativo. 7. 3142 Chanel, livre decolagem da 1-0, vento 1, 1-0, grau 07, nós, ajuste no 0, no 0. Aguarda 3145. Portão Juliette Serra, após o pouso, vai ultrapassar a Taxi Oscar. O helicóptero vai taxiar da Taxi Oscar até a cabeceira 17. Após efetuar o backtrack e livre a pista. É o Juliette Serra, após o pouso, vai passar a Oscar e efetuar o backtrack. Afirmativo. 6314, decolado 53, controle 1208, bom voo. 208. Pelo Papa Mike, a torre voltando? Após o pouso do Sikorsky da Omni, o hotel Juliette Serra, ingresso pista 97 ali e mantém, deixando a Oscar livre para ingresso. Rocha, confere, prepara da Eulia da Morte, aguardando. Prossiga, Luiz Costa Brava. Luiz Costa Brava será coordenado com a IES e coordenado com o centro, fico apenas aguardando o transponder, ok? Nesse aguarde. Gente, o Whisky Oscar Bravo, tentaremos agilizar o máximo possível, ok? Bandeira. 2145, assim que Embraer parteando 1, coordenação com a equipe de solo, chama táxi. Certo, aponto para que vai parar na posição 1, não. Em que retiro, 314. Então, Juliette Serra, ultrapasse a Oscar, deixe livre o ingresso da aeronave da Polícia Militar. É Alfa Serra, correção ao Eco Charlie 45, após liberado a Oscar, autorizado o ingresso. Ok, Papa Mike, ele mantém o 97. Sente. Juliette Serra, reporte liberando a 1028. Confirmando a 197. Novembro Alfa mantendo o corretor, reporte a rotatória. Pelo Papa Mike, livre decolagem da 17, o vento é 130 graus, 062 de nós, hoje nós 090. Os 231 da passarela, ali aí mantém o 90. Ali mantém 90, 22, 31. Veja que o Papa Mike cruza o campo de imediato, aguarde o feedback. Negativo, perfil normal de saída, o Filo Papa Mike efetua perfil normal de saída. Positivo. Whisky Oscar Bravo. Controle, Papa Romeu, Filo Papa Mike. Papa Romeu Kilo, Papa Mike, submanteu 060 via Conde. 060 via Conde. Para o Taco 3145, 123 a bordo Ribeirão com 3 horas e 40. 3145, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 090, bom voo. Ponto de espera 295, 1010, 3145. Zoom 6999, pronto, sobe. Pronto, sobe 6999. Mas Zoom 6999, autorizado Campinas, VP Zoluna 0, após conforme rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5-1-2-2, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado Campinas, via Brasil 1-0, com a porta de volta, com a curva à direita, Azul 6999, para atendimento correto, reporta quando pronto. Papel de voo exato. Série do 2231 está mantendo a cabeceira no zero devido ao helicóptero que decolou instrumentos no perfil da saída Conde. Sexta visual com o mesmo 2231. Com o centro, o mesmo ainda não possui o seu plano. Eu pedi para a IES entrar em contato com o mesmo para retransmitir as informações. Estou apenas aguardando uma resposta do centro. Controle pelo Papa Mike voltando. Pelo Papa Mike. Cruzando 1500, quando possível, solicita a ventilação para a sinal IADS. Papai Romeu, filho, Papai Mike, suba para 3 mil pés, aguardando o vetor, informo que tem um tração no sentido contrário, mantendo 1 mil pés, é um tração no 50. 45, mantém o ponto esperado no zero. Mantendo o ponto esperado, 3,5. Mantenha 2 mil pés do filo Papa Mike e aguarde vetor. Ok, então mantenha 2 mil pés e aguarde vetor. Autorizado a decolagem da 1-0, o vento 1-1-0, grau 079, eixo 1-0, 1-0. Mantendo a prova até 3 mil pés. Devido ao helicóptero à sua esquerda, da Polícia Militar, efetuando o perfil da saída Conde. Quando mantém a prova até 3-1-2-3-1? 3-1-4-5, autorizado a linha e mantém 1-0. Animal feira 1-0, 3-1-4-5. A frequência 1-2-5-4-5, alternativa 1-2-6, decimal 8-5. 2-5-4-5, 2-6-8-5. Decolado 02, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado. Papai Romeu, Isca Bravo, entrei novamente em contato com o centro agora. O mesmo informou ter contactado o PLN. O mesmo está tratando o plano, peço que aguarde. Entendo completamente o risco, acho que é bravo, só que infelizmente eu não posso autorizar sem ter o transponder do centro. Afirmo a saída da El Leda Vileve. Quente. Duna 90, voe Duna na presente. Boa Duna, 3190, muito obrigado. Controle 22, 3 no passarelo. 22, 3 no prossiga. Contando 3 mil pés, autorizaria subir 160 sem restrição. Passarelo 223, no sub, mas sem restrição para 160. Sem restrição até 160, 22, 3 anos. Costa Bravo, pronto, cópia. Costa Bravo, autorizado Sierra, November, Tango, Foxtrot, via Peru 50, após conforme rota, nível 340. Decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Pideve. Aciona 5450, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95. Faixa Bravo, o regimento correto, confirma o pátio do B. Tente para acionamento TAP, chame torre 118, decimal 95, Luiz Faixa Bravo, bom voo. Eu puxo acionamento no 3, azul, 6919. 6919 no 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, 6919. 18895, índia na liberação, boa tarde. Passarido 2231, não está autorizado direto, Barreiras. Olá, 207-1208, bom voo. 1208, obrigado, boa noite, 3145. Índia November Alpha, prossiga. Saudade, rogatória, eles vão ficar. Encontra final da 97, Índia November Alpha. Cortado, Índia November Alpha. Dael. Zona 3, zona 4, 5, contato radar, subindo para o 360 via Dael. 360 Dael, sou 3145. Passaredo 2231 no controle. Chamou 2231, senhor Arisson. Afirmativo, duas chamadas, só autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, obrigado. 3190, desça para 2000 pés, o ajuste 10110. Autorizado ILSXC, reporte estabilizado o localizador. Essa 2000 com 1010 reportará no ILS, está 3190. Está 31145, está autorizado valida. Grato, direto Leda, 3145. Solo Salvador, esse é o Oceaner 6355 para o primeiro questionamento na remota 14. 6355, 14, aguarda. Aguarda. Dia 9. November Alpha, visual com tráfego, livre pouso, pista 97, vento é 120 graus 0705, nós 8090. Livre pouso 97, índio November Alpha. Papa Romeo Kilo, Papa Mike, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte para estabilizado, Kilo Papa Mike. 16 a bordo 438, de autonomia alterna, Rio Preto. 699, autorizando táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 010, bom voo. Autorizar táxi via Índia, que é a ponte da 10, lá a torre 295 com 1090. Obrigado, boa noite. Xenai 6355, atento ao Embraer, táxi na retaguarda. Coordena com a equipe de sala, chama táxi. Coordena com a equipe de sala, livre por 3, na verdade, pode ser portaria táxi, por 10. Xenai 6355, apenas confirmando, encontra-se na remota 14. Afirmativo. Gente, estava apontando para mim posição 4. Peço desculpas, estou aguardando apenas por causa desse mal entendimento. Ah, onde está? Mas está ali no pushback, né? Sim, é um livro pushback, chama táxi. Obrigado, camarada. Olha. Agilizando manobras autorizado, alinhada de decolar, pista 10, vento 130 graus, 79. Autorizado, alinhada de decolar, manobras normal. Salvador, OTAN 3190, agora 1 mil e meia do Índia Serra. Gente, OTAN 3190, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3190. Tá 3145, chame o centro Recife, na frequência 251, alternativa 33-25. 251-3325, tá 3145. Tudo para mais, estabilizado no localizador. Mais transferência para a torre. Dado pista 10, vento 120 graus, 79. Mais travado, tem livre pouso 10, tá 3190. Azul 6909, decolada Azul 14, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, 6909, obrigado pela agilidade. Controle Salvador, boa tarde, Azul 6909, decolado na Dael. Azul 6909, boa tarde, contato radar, para o 340 via Dael. Sobe 340 via Dael, azul 6909. Arrumei o quilo Papa Mike, chame torre na frequência no 8.95, bom voo. Tá, chama na torre. Torre, Papa, arrumei o quilo Papa Mike. Prossiga. 5 milhas de cebra. Confirma intenções aquilo Papa Mike? Arremete na DA para o novo procedimento. Sim, reporta na DA aquilo Papa Mike. Mike. 355, para o ponto prototáxico, com 120 a bordo, autonomia de 5 e 55, alternativa Galeão. Alternativa Galeão, autonomia 5,55 e 120 a bordo. Táxi autorizado via Pátio e Índia. Ponto de espera, torre 1895. Ajuste de altímetro no 0-0. Ocean M-255. Pátio Livre Táxi, Pátio Índia e Bravo. Ponto de espera da 10. Muito obrigado. Afirmativo. 60. 1869, autorizado Brasília, 360 via Peso Luna 7, subida por transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem pista 10, código transponder 5152, controle 120.8. Autorizado 360 via Peso Luna 7, decola na 10, curva direita na árvore Elefa, 5152, transponder 2208, controle 1869. Correto, só para posicionamento no 869. Trabalhar. São 3190, boa tarde. Táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 1166, call cadet, by arrive with 52, Fatal 050, fly to na position. Fatal 050, fly to na position for 1166. Kajak, passa 3, sai passado radar, passa Conde, we both. Para interceptar a chegada bom e reporte para a descida. Morte, Bravo, Oscar November Fox. Passaria do 2231, chame o centro Recife, na frequência 288, alternativa 135, decimal 3. 1, 2, 8, 8, 1, 3, 5, 3. Na 6210, boa tarde. via mar e desça ao 060. Mar 060, após Pavog e Boiduna. Pavog e Boiduna, Pavog e Gente, filho Pavamaica arremeta a curva na esquerda, livrando o eixo da 10, suba para 2.000 pés, aguardando transferência. Curva à esquerda, se levando para 2.000 e vai para 0. Chamei a 355, alinhar e manter, cabeceira 10. Só para mais controle 1208. Controle 128. Controle Papa Romeu Quilo Papa Mais. Papa Romeu Quilo Papa Mais que submantenha 2.000 pés aguardando vetores, está sujeito ao carro. Você está mandando a proa agora 030, tá bom? Proa Norte subindo para 2.000 pés. Proa Norte, 2.000. Solicita para a morte, para o 6909. O 6909 foi Dagna e chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. O 0, via Perzolô no 7, a rota, subida Fuca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem em pista 10, código 5162. E o controle 120, décima 8. Claro, Puca, Papa Uniforme Charlie Alpha e a transição Aracaju. Alfa Romeo Uniforme. Delta, só lembrando, deve passar pela posição Jamo. Então, Puca, Jamo, Aracaju. Ok, agora já estou com ela aqui, saída Puca, Aracaju. 350 aprovado para Recife, na praia da Puca, sendo uma hora caindo, depois do 97 aerovia, entrada 10 de curva esquerda, 562 da Responda, 208 da Puca. Correto, para posicionamento. Chamada. Carro meio quilo Papa Mike, curve agora a esquerda na proa 295, seu limite será permanecer nessa proa por 20 milhas. Esquerda da 95, limite de 20 milhas na proa. A já 43, desça e mantenha o 050. O 1166, desça para 3.000 pés, o ajuste 1010. 3.000, 1010, bom, 1. A 290, desça para 4.000 pés, o ajuste.